Capítulo 5: Espantando Moscas. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, versos 8 a 10. Começamos cada ano novo na Free Chapel com um jejum coletivo de 21 dias. Todos participam de alguma forma. Alguns podem jejuar um dia, outros três, alguns uma semana, outros até os 21 dias. Como corpo, quando todos jejuamos juntos durante aquele período de 21 dias, Deus é honrado e ele recompensa esse sacrifício coletivamente e individualmente. Mas algumas pessoas nunca estão satisfeitas. Houve pessoas que testemunharam que depois de apenas 3 dias de jejum, por um ente querido que sofria de câncer, o câncer foi completamente curado. O filho de outra senhora estava morrendo com uma febre associada à leucemia. No primeiro dia do jejum, a febre do garoto cedeu e ele não teve nenhum vestígio de dano cerebral. Essas pessoas receberam recompensas milagrosas de Deus por seus sacrifícios. Mas isso não era o bastante. Ambas continuaram jejuando durante os 21 dias. Na verdade, uma delas ultrapassou os 21 dias e conquistou por 40 dias seguidos. Como você verá no capítulo 9, não apenas o câncer de seu filho foi paralisado, como os impedimentos financeiros com os quais ela havia lutado durante toda a vida foram quebrados de forma sobrenatural. Por que essas pessoas não ficaram satisfeitas em jejuar apenas até que viram a mudança que precisavam em suas vidas? O jejum não é apenas uma disciplina de ordem física, ele pode ser um banquete espiritual. Quando você prova e vê que o Senhor é bom e a sua fome, por mais da sua presença, desfaz a limitação do seu entendimento, Deus sabe mais sobre o que você precisa do que você mesmo. Todos os jejuns da Bíblia, seja de 1 ou de 40 dias, trouxeram recompensa. Mas existe algo muito significativo sobre o número 40 ao longo das Escrituras, principalmente no que diz respeito ao jejum. Há alguns anos estava lendo um livro que alguém havia me dado, intitulado Sussurro Profético, de Richard Gasowski. É um livro interessante sobre a jornada deste homem seguindo o chamado do Senhor para criar redes de televisão cristãs. No início do livro, ele fala sobre um acontecimento que realmente me chamou a atenção. O Sr. Grzowski e a sua esposa estavam em um período de jejum e estavam orando em uma praia da Califórnia. Sua esposa aparentemente havia caminhado um pouco mais à frente, ao longo da praia, e começou a orar por uma mulher que eles conheciam que estava sendo tentada a cometer adultério. No instante em que ela disse o nome da mulher em voz alta, um enxame de moscas subiu da superfície do oceano, como se orquestrado por um condutor invisível, e se arrastou como um cobertor sobre a água e sobre a praia. Ele correu para ver se a sua mulher estava bem. Quando ela disse a ele que estava orando pela amiga deles, o Senhor revelou algo que Gasowski se referiu como uma vulnerabilidade no reino de Satanás, que eram as moscas. Quando li isto, imediatamente pensei em Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: "Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios." Eles estavam acusando Jesus de operar no poder de Satanás, ou como chamavam, Beelzebu, que significa Senhor das Moscas. É interessante que quando ela orava por alguém que estava sendo tentado por demônios, uma horda de moscas tenha vindo do nada e descido sobre sua mulher. Como Gasowski descobriu, a fraqueza diz respeito ao ciclo de vida das moscas. Você pode estudar qualquer das espécies dela e descobrirá que os seus ciclos de reprodução podem variar de um dia a 40 dias. É por isso que, para exterminar uma infestação de moscas, é necessário borrifar pesticidas durante 40 dias consecutivos, a fim de destruí-las completamente. Se você parar antes dos 40 dias, destruirá somente a geração existente, mas a próxima geração sobreviverá. Assim como borrifar pesticidas por 40 dias consecutivos elimina uma infestação de moscas, quando entramos em um período de 40 dias de jejum e oração, podemos nos libertar das cadeias que nossas vidas e nas vidas da próxima geração. Como Gasowski observou, o diabo é um combatente de curto prazo. Jesus não jejuou por 25 dias, nem mesmo 38 dias, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Marcos 1:12. Mais tarde, à medida que a crucificação de Jesus se aproximava, ele falou diretamente aos seus discípulos, compartilhando com eles as coisas que estavam por vir. Ele disse: "Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim." João 14:30. Satanás era considerado o príncipe deste mundo, tendo usurpado a autoridade de Adão. Mas ele não tinha nada em Jesus. Jesus derrotou-o muito antes, quando não caiu em nenhuma das tentações do diabo no deserto. Alguns de vocês podem estar lutando contra os mesmos pecados incômodos, ou pior, podem estar presos em cadeias que tentaram erradicar, mas as viram voltar de tempos em tempos. Talvez você tenha vivido livre dos efeitos de alguns desses pecados, mas está vendo o ciclo se repetir em seus filhos. Será necessário mais do que um mata-moscas para eliminar uma infestação dos agentes de Beelzebub. O significado do número 40. Ao longo da Bíblia, o número 40 representa limpeza e purificação. O dilúvio do tempo de Noé levou 40 dias para limpar a terra da maldade. A vida de Moisés poderia ser dividida em três períodos diferentes de 40. Ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos libertando e conduzindo o povo de Deus à terra prometida. Ele também jejuou por 40 dias em duas ocasiões. A primeira vez, enquanto recebia a lei de Deus, na forma dos 10 mandamentos, e a segunda vez, quando intercedeu pelo pecado do povo. Quando Jonas foi enviado a Nínive, ele deu aos habitantes daquela cidade 40 dias para se arrependerem ou esperarem o julgamento. A Bíblia relata: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas 3, verso 5. O rei convocou toda a terra a jejuar, dizendo: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provêm coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A humildade, o arrependimento e a adoração deles foram vistos por Deus, e eles foram recompensados com misericórdia em lugar de juízo. Depois de derrotar 450 profetas de Baal e de ordenar a execução deles, Elias fugiu para o deserto para escapar das ameaças mortais de Jezabel. Deus enviou um anjo para alimentá-lo e para cuidar dele enquanto ele descansava. Depois de comer a refeição que o anjo preparou, Elias passou os 40 dias que se seguiram sem qualquer alimento. Durante esse período, ele falou com Deus e recebeu uma nova direção. As suas inseguranças e dúvidas foram removidas e a opressão do inimigo foi quebrada. Mas existe mais. A palavra que Elias recebeu durante aquele jejum de 40 dias afetou até mesmo a geração seguinte. Ele seguiu a instrução de Deus para ungir Jeú, Eliseu e outros para completarem a obra. E Jeú recebeu crédito pela destruição total de Jezabel, como conta o relato os que foram enterrar o seu corpo depois que ela foi atirada da torre. Encontraram apenas a sua caveira, seus pés e as palmas de suas mãos. Eles contaram a Jeú: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o Tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre os campos da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: aqui jaz Jezabel. 2 Reis 9, versos 36 e 37. Na Bíblia, as moscas representam demônios, assim como outros animais. Se você pudesse ver o mundo espiritual, perceberia que muitos demônios se parecem com animais. Por exemplo, a Bíblia diz que quando a semente da palavra de Deus é semeada, os pássaros do ar vêm comê-la. Mateus 13, verso 4. Quando Jesus disse: pegarão em serpentes, ele estava se referindo a poderes demoníacos. A Bíblia fala sobre pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10, 19. Davi, antevendo a experiência de Jesus na cruz, disse: fortes touros de Basã me rodeiam. Salmo 22, 12. Esses espíritos foram até ele dando chifradas como touros. Esses espíritos demoníacos se ligam às nossas vidas na forma de maldições hereditárias, cadeias, fortalezas na mente, luxúria, perversão e vícios de todo tipo. O problema da maioria das igrejas é que apenas espantamos as moscas por alguns dias, quando elas estão bem diante do nosso rosto. Elas se vão por algum tempo, mas continuam voltando. É hora de limpar a casa. É hora de um período de purificação bíblica. Os demônios começarão a cair como moscas. Isso mesmo, não apenas aqueles que estão na sua vida e na sua geração, mas também a futura geração de demônios que seria passada aos seus filhos. Salomão escreveu: a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Eclesiastes 10, verso 1. As moscas entrariam no óleo especial da unção. Elas ficariam presas nele, morreriam e estragariam o aroma. As moscas impedem a unção na sua vida. A sua adoração fica poluída pelas moscas da luxúria e da perversão. Devemos andar naquela unção pura que atinge os corações, quebra o jugo, liberta do cativeiro e cura os enfermos. É hora de nos livrarmos das moscas no seu negócio, no seu casamento, na sua mente, na sua casa. Elas não podem suportar o poder do Espírito Santo e a intimidade da presença de Deus que surgem quando bombardeamos o céu por 40 dias. Alguns podem dizer: mas 40 dias é tempo demais. Será que é mesmo? Li um artigo no nosso jornal local sobre a celebração do Ramadã muçulmano, quando todos os muçulmanos, velhos, jovens e até crianças, jejuam do nascer do sol até o pôr do sol por 30 dias. No fim de cada um desses dias, todos eles se reúnem para quebrar o jejum e para orar ao Deus deles, Alá. Para eles, essa é uma forma de adoração que os ajuda a se concentrarem nas coisas espirituais em vez de nas enfermidades terrenas. Eles se reúnem em todo o mundo para este evento religioso de 30 dias, sacrificando e orando a um Deus que nem sequer está vivo. Os ossos dele ainda estão no túmulo. Você sabia que o Islã é a religião que mais cresce nos Estados Unidos e no mundo? Previsões indicam que em poucos anos, de cada quatro pessoas em todo o mundo, uma estará convertida ao islamismo. Os escândalos e a corrupção que estão na primeira página dos nossos jornais e a perversão que prevalece em todos os níveis da sociedade nos diz o quanto precisamos de avivamento neste mundo. Se a mídia se manifesta quanto mais não devemos nós, como cristãos, nos dedicar ao jejum e à oração? Deus prometeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Deus não mente. Suas promessas são verdadeiras. As recompensas de Deus estão esperando para serem liberadas. Então, o que estamos esperando? Não importa o quanto os dias sejam de trevas ou o que está acontecendo na Casa Branca ou no exterior, Deus governa e reina acima de todas essas coisas. Vejam o jejum de Daniel como exemplo. Durante 3 semanas ele disse: manjar desejável não comi. Daniel 10, verso 3. Geralmente consideramos que os manjares desejáveis são os pratos relativos a festas, como doces e coisas parecidas. Isso pode não parecer um grande sacrifício, até você pensar no fato de que somos viciados em açúcar. De acordo com a pesquisa do Dr. Colbert, os norte-americanos consomem aproximadamente 5.100 quilos de açúcar durante toda a vida. Se você fizesse um jejum apenas de doces por 40 dias, livraria o seu corpo de muitas toxinas e provavelmente perderia muitos quilos. Para alguns de vocês, seria um enorme sacrifício. Daniel também não bebeu vinho. Sendo crente nos dias de hoje, isto certamente não seria um problema. Mas depois ele disse que não comeu carne, e isto vai ser duro para muita gente. Sem refrigerantes, barras de chocolate recheadas, biscoitos, bolos, cereais açucarados. Sim, o açúcar está por toda parte da nossa dieta. Cachorros quentes, hambúrgueres, bifes, costelas na brasa. Posso continuar indefinidamente, mas Deus vê esse sacrifício. Quando você sai com os colegas do escritório para uma churrascaria e prefere comer uma salada, batata assada, sem cubinhos de bacon, e beber água em vez de comer aquele bife ao ponto de 500 gramas, Deus observa. Você está se limpando, está se purificando, está destruindo as moscas. Você pode deixar de lado aquela barra de chocolate que come à tarde para ser liberto de um pecado que não abandona. Para ter mais da presença de Jesus em sua vida, você pode beber água em vez de bebidas açucaradas e cafeinadas durante 40 dias. Você quer fazer mais do que apenas espantar as moscas da dúvida e da confusão que inundam seus pensamentos? Como Jesus disse aos discípulos no poço em Samaria: quando você se abre para conhecer a vontade do Pai, nenhum bife ou bolo pode se comparar a isto. Nada pode saciá-lo e satisfazê-lo tanto assim. Prepare-se para desfrutar da presença de Jesus como você nunca experimentou antes.